I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Você deve me mostrar onde esses objetos estão situados. Você deve me mostrar onde esses objetos estão situados. Show me where the envelope is. Mostre onde está o envelope. Mostre onde está o envelope. Show me where the key is. Mostre onde está a chave. Mostre onde está a chave. Show me where the razor is. Mostre onde está a gilete. Mostre onde está a gilete. Show me where the glass is. Mostre onde está o copo. Mostre onde está o copo. Show me where the pencil is. Mostre onde está o lápis. Mostre onde está o lápis. Show me where the phone is. Mostre onde está o telefone. Mostre onde está o telefone. Show me where the watch is. Mostre onde está o relógio. Mostre onde está o relógio. Show me where the scissors are. Mostre onde estão as tesouras. Mostre onde estão as tesouras. Show me where the comb is. Mostre onde está o pente. Mostre onde está o pente. Show me where the glasses are. Mostre onde estão os óculos. Mostre onde estão os óculos.